Kui. Hello, Kajik. How are you? Here is L.A. Ferreira talking with you about news from Brazil, etc., etc., etc. Ainda ontem chorei de saudade. Brazilian folkloric music for you. Em cima da terra. Não, não, não, pera, se o Chen